todo louvor. Ó Rei dos Reis, te adoramos. O teu altar que é santo. A honra e a glória e o poder a te render.